despertar de um novo dia, a sua Rádio Cultura dos Inhamuns Limitada começa a transmitir para toda a região a música, a notícia, a informação precisa e atuante. Senhores ouvintes, tenham todos um bom dia, na companhia da sua ZYH 618, 960 kHz, a voz mais forte da região. Diretor Superintendente Engenheiro José Rego Filho. Cultura é a número 1 da região. 960 AM. Rádio Cultura dos Inhamuns. AM 960 e FM 105,5. Falando dos seus estúdios localizados na Avenida Moacir Pereira Gondim, 333, Planalto dos Colibris, em Tauá, no Ceará. Diretor-presidente, Dr. José Rego Filho. Superintendente, Dr. Júlio César Rego. Rádio Cultura dos Inhamuns, a voz da região. De saudade na Rádio Cultura. Atenção, senhoras e senhores, todos a postos, vai começar o grande baile da saudade. Que saudade eu tenho dos bailes de outrora, das valsas bem rodadas de branca e de aurora, das rondas de serestas, das noites de lua, dos jovens namorados aos pares na rua. Já não se dançam mais estas valsas tão lindas, a falta que nos faz que lembranças infindas, evocação divina da lira sonora. O baile da saudade dançamos agora. Que saudade da retreta, do espartilho, bengala e palheta, do bondinho de cem réis, das varandas e dos coronéis. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Saudade eu tenho dos bailes de outrora, das valsas bem rodadas de branca e de aurora, das rondas de serestas, das noites de lua, dos jovens namorados aos pares na rua. Já não se dançam mais estas valsas tão lindas, a falta que nos faz que lembranças infindas, evocação de vida. Ponto de saudade na Rádio Cultura. Muito bom dia, senhoras e senhores, ouvintes da nossa Rádio Cultura dos Inhamuns. Estamos iniciando as nossas transmissões para o dia de hoje, chegando a partir de agora com um verdadeiro resgate da boa música popular brasileira ao som do melhor da saudade. Que saudade eu tenho. Ponto de saudade na Rádio Cultura. Agora são 5 horas mais 6 minutos. A partir de agora vamos recordar e reviver os bons momentos que marcaram épocas no nosso passado. Às 5 e 6, hoje, domingo, dia 20 de novembro de 2022. Comunicação de Flaviano Oliveira, painel técnico de Alino Júnior. Direção-geral, Dr. José Rego Filho. Superintendência, Dr. Júlio César Rego. Comando administrativo de Sampaio Moreira. Uma empresa idealizada pelo médico Dr. Júlio Rego. A partir de agora, na Cultura dos Inhamuns, o melhor da saudade, trazendo do baú da saudade as melhores canções que marcaram épocas para a gente recordar e reviver. Bom dia, saudade. Nova paixão, toda contente. Conheço bem tuas promessas. Agora Agora são 5 horas mais 7 minutos aqui na Cultura dos Irmãos. Vamos às canções, as primeiras canções, trazendo do baú da saudade para você recordar. Abrindo nosso arquivo musical para viajar ao tempo. As primeiras canções do nosso programa de hoje, eu sou de Carlos José Esmeralda. Vamos recordar com Silvio Caldas Promessas. Saraiva e seu conjunto corintiano. Silvinho, a canção Mulher Governanta. Cultura e você, o encontro de saudade está no ar. Bom dia, saudade. Encontro de saudade na Rádio Cultura. Vestida de noite. Com véu e grinalda, lá vai Esmeralda casar na igreja. Deus queira que os anjos não cantem pra ela, e lá na capela seu vigário não esteja. Deus queira que à noite, na hora da festa, não venha a orquestra, não venha ninguém pra ver Esmeralda com véu e grinalda nos braços de outro que não é seu bem. Quem devia casar com ela era eu, sim, senhor. Quem devia casar com ela era eu, seu amor. Vestida de noiva, com véu e grinalda, a vai Esmeralda casar na igreja. Deus queira que os anjos não cantem pra ela, e lá na capela seu vigário não esteja. Deus queira que à noite, na hora da festa, não venha a orquestra, não venha ninguém pra ver Esmeralda com véu e grinalda nos braços de outro que não é seu bem. Quem devia casar com ela era eu, sim, senhor. Quem devia casar com ela era eu, seu amor. Encontro de saudade na Rádio Cultura. Senhor do bom fim, seu filho plantou, mas o sol insistente no céu, toda a terra secou. Pedi pra chover, pro verde voltar, e até hoje ainda estou esperando esta chuva chegar. Rezei, reza beça, fiz uma promessa, segui procissão. Comprei uma vela, estendi na capela, rezei uma oração. Olha, o meu gado está morrendo, minha gente chorando, meu campo torrando, o senhor me esqueceu. Andou chuviscando, andou peneirando, chover não choveu. Mas quem sou pra reclamar, podes me castigar, os blasfemei, Senhor. Ai, sei que breve há de chover, que o rio há de correr, e a chuva em cachoeira há de descer, molhando a terra tão dura do sertão, livre do sol então, expulso céu de anil. Vai chover no coração do Brasil. Gente chorando, meu campo torrando, o senhor me esqueceu. Andou chuviscando, andou peneirando, chover não choveu. Tem culto de saudade na Rádio Cultura. Ela é a sua esposa, não é a queria. E hoje ela ainda me ama, sendo a mãe de seus filhos, uma ótima esposa, e você reclama. Amigo, essa mulher mal amada, ela é a sua esposa, não é a sua empregada. Amigo, essa mulher mal amada, ela é a sua esposa, não é a sua empregada. Essa mulher mal amada, ela é a sua esposa, não é a sua empregada. Amigo, esta mulher mal amada, ela é a sua esposa, não é a sua empregada. Nosso encontro de saudade, você ligado com a gente, o nosso abraço, bom dia, mandar um abraço ao Pedro da Garagem com a gente, né? Sendo ligado no nosso encontro de saudade, obrigado. Bom dia também para Corrinha Carvalho, da José Carvalho Tecidos, acordou cedinho aí, né? Corrinha, obrigado também pelo carinho de sempre da audiência. Cumprimentar carinhosamente a nossa querida Ivana Rebrelizio, ótimo domingo para você. Abraçar também carinhosamente a dona Lalia, no aconchego do lar, todos os saudosistas que estão ligados. O nosso melhor da saudade, a dona Chaguinha, também aqui do bairro Colibris. Um abraço todo especial, bom dia para você e para toda a família. A gente recorda muito mais as nossas manhãs domingos para viajar ao tempo, recordar aqueles momentos que marcaram épocas através da música, né? As músicas do passado tocam na cultura, nosso domingo saudoso, né? Com as nossas manhãs aqui no nosso encontro de saudade de 5 às 7, todos os domingos, você... tem o encontro de saudade para recordar e reviver os bons momentos que marcaram épocas. E a gente traz o segundo bloco musical do nosso programa de hoje, Vamos abrir com o som de Roberto Silva, a canção Cabelos Brancos. Orquestra Imperial, Valsa da Meia-Noite. Pérez Ribeiro, Inteirinha, bom dia. E depois, Roberto Luna, Castigo é o nome da música. Doutor Guto já está com a gente aí. Um ótimo domingo na Conchinha do Lado. Doutor Carlos Augusto, nobre advogado, aí, referência no mundo do direito. Um abraço, bom dia. Acordando cedinho, ouvindo o melhor da saudade. Corrinha, um abraço. Da José Carvalho Tecidos, mais uma vez. Que maravilha. Acabou de receber muitas novidades, maestro, para o Natal aí, né? Que maravilha. Nossa querida Corrinha Carvalho, bom dia. Daqui a pouco vai estar acompanhado o nosso querido Albino aí do bairro Cidade Nova, né? Um abraço, Luiz Albino, bom dia. Luiz Fernandes da Lagoa Grande, na escuta do programa, logo cedinho, obrigado. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos aí do programa. Quem está com a gente, meu caro, quem está com a gente, Luiz Fernandes, né? Lagoa Grande, bom dia, obrigado pela preferência. Bom dia, meu caro Maurão, né, vigilante, bom dia para você, um ótimo domingo, obrigado pela preferência. Bom dia, amigo, bom dia. Um alô aí para o Chico Veloso e Dona Ismênia, Aracachoeira 7, né? Um abraço a Edivaldo do Salão Corta para mim, bom dia, um ótimo domingo. De música para aquela viagem ao tempo, aí 5h24 do Melhor da Saudade, bom dia. Essa mulher perto de mim, não falem pra não lembrar minha dor. Já fui moço, já gozei a mocidade. Se me lembro dela, me dá saudade. Por ela, vivo aos trancos e barrancos. Respeitem ao menos meus cabelos brancos. Não falem dessa mulher perto de mim. Não falem pra não lembrar minha dor. Já fui moço, já gozei a mocidade. Se me lembro dela, me dá saudade. Por ela, vivo aos trancos e barrancos. Respeitem ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu a vida que eu vivi. Ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sentidas, os meus sorrisos francos, refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos. Agora em homenagem ao meu filho, não falem dessa mulher perto de mim. Que eu vivi, ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sentidas, os meus sorrisos francos, refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos. Agora em homenagem ao meu filho, não falem dessa mulher perto de mim. De saudade na Rádio Cultura. Música.

você pra mim foi uma delas que no tempo em que eram belas viam tudo diferente do que é agora que não. Não mais encanta, procure imitar a planta que morre de pé. E eu lhe agradeço por de mim ter se lembrado entre tanto desgraçado que em sua vida passou homem que é homem, mas qual o cedro que perfuma o machado que o derrubou. Cultura, dia 11, estamos na apresentação do nosso Melhor da Saudade, na nossa manhã de domingo maravilhosa. Bom dia pro senhor, bom dia pra senhora, você que está aí no aconchego do lar, a todos os nossos saudosistas, né? E acompanha o nosso Melhor da Saudade, o nosso abraço todo especial. Obrigado aí pela preferência com a gente, Melhor da Saudade, né? Bom dia, Fabrícia, sua mãe Dora em Veracruz. Bom dia para todos. Bom domingo aí para vocês da Cultura dos Iabus. Obrigado, Fabrícia. Um ótimo domingo também para você. Carinhosamente, no nosso encontro de saudade, você da cidade, você do sítio, mandar um abraço para o Bigode aí na cidade de Anirós. Bom dia, seu Adilson. Aí na rua Tiradentes, um abraço para a Fatinha também. Bom dia. Alô, para Gessildo Oliveira e Dona Fresquinha na rua Duque de Caxias. Um ótimo domingo para vocês. Obrigado, hein, pela audiência e o carinho da companhia que a gente. É na Cultura dos Iabus, encontro de saudade, a gente traz aí mais uma sequência, né? Traz mais uma sequência musical para você. Nelson Gonçalves, Naquela Mesa. Márcio Franco, Cartas na Mesa. Noite Ilustrada, Toalha de Mesa. Francisco Petrônio, Carinhoso. É o som da sequência que toca para você a 960. Bom dia, saudade. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo de ser de cor.

me devora o coração e sou assim então. Serei feliz, bem feliz. Meu coração. Cultura 12 a 11, 5 horas e 58 minutos. Na, chegando aqui, rapaz, o nosso querido Albino, né? Visitando aqui. O vídeo aqui da nossa querida Corrêa Carvalho. Mandar um abraço aqui para a Sônia Araújo do Alto Brilhante, nascido ali no nosso programa. Bom dia. É, obrigado pela preferência. Fernando Gás, um abraço para você. Na Cultura dos Iamons, o nosso encontro de saudade. Bom dia para o senhor, bom dia para a senhora. Às 5h20, às 5h58, aqui no nosso Melhor da Saudade, para você recordar, viajar ao tempo através da música, né? Nosso querido Vidal, um abraço para o Vidal, nosso querido Rei das Cartelas aí. O Sérgio da Aldeota, né? Braço, bom dia, o homem do estacionamento também, sempre acompanhando aí, Melhor da Saudade, bom dia. Cumprimentar a Josa no Novo Assis, doutora do Castelo, doutora Regina Castelo no Havaí, bom dia. Doutora Ilma Carvalho, dona Ilma Carvalho, bom dia. Valdemar, o vereador Valdemar Júnior, um abraço também para o seu Valdemar Gomes. Um abraço para a dona Salete, um abraço para Manassés, todos lá de Santa Teresa. Bom dia. Toinha Barroso, na Domingos Gomes, Barbosa, aliás, na Domingos Gomes, com Paraíba. Um abraço aí, gente boa, Paraíba das Redes, com sua esposa, dona Maria, lá na Serrinha. Um abraço para todos da Câmara Municipal. Um abraço para Rogano, né? É isso? Rogano e a Cleinha. Rogério e a Cleinha na Rua 7. Bom dia, amiga líder do restaurante Bons Amigos, aí no Tauazinho. Ela que está hoje só de boa no aconchego do lar, lá no bairro Planalto Quiramuiú. Bom dia, ali no Meireles, né? Um abraço para Rita Cândido do Tauazinho, a Bebel no hotel Três Reis Magos. Um abraço para todos aí do hospital, doutor Alberto Feitosa Lima. Bom dia para todos os costureiros, né? Abraço para o Edir Fernandes, a dona Laura, né, a mãe do Adi, também seu Chiquinho, né, da Corrinha, da Valho, todos os comerciantes da região, Flaviana Xavier, Sampaio, bom dia para Mistes, né, abraço amigo, é, bom dia aqui para o Louro do Mercadinho São José, São José. Afonso Leite aí do Junco, bom dia também para você, meu irmão, um abraço. Às 6:01 da cidade, chegando mais uma sequência, Tânia Alves, lembranças, Jamelão, Castigo, vamos recordar também, com Moreira da Silva, no, na subida do morro, e fechando a sequência, com o som de Paulo Sérgio, Desiludido. Encontro de saudade, a saudade no seu rádio. Bom dia. Lembro um olhar, lembro um lugar, teu vulto amado. Lembro um sorriso e o paraíso que tive ao teu lado. Lembro a saudade que hoje invade os dias meus. Para o meu mal, lembro afinal um triste adeus. Sou a tara no mar desta vida, um barco a vagar. Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar? Eu devia sorrir, eu devia, para o meu padecer ocultar. Mas diante de tantas lembranças, me ponho a chorar. Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar? Eu devia sorrir, eu devia, para o meu padecer ocultar. Mas diante de tantas lembranças, me ponho a chorar. Devia, para o meu padecer ocultar. Mas diante de tantas lembranças, me ponho a chorar. Que eu mereço, por um pouco que padeço, não pago um terço do que fiz.

do Sergião e também do nosso querido Vidal, aqui nos estúdios da Cultura do Encontro de Saudade, para fazer aquele som vivo, né, com sax, aquele som diferenciado. E há algum tempo, né, o Albino, faz mais de 2 anos mais ou menos, né, que o Albino não tinha vindo aqui visitar. Corria com a cadeira cativa desse som aí bacana do sax. Albino, bom dia, saudar você e a todos que escutam o Melhor da Saudade. Vim aqui para fazer esse som ao vivo aí do seu sax, que faz ele cantar e quase falar. Bom demais, bom dia, saudade. Bom dia, Floriano. Preparou um repertório diferenciado aí? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, né? Quantos anos aí de música aí, Albino? Quantos anos aí que você toca sax? Tem uns 25 aí, anos. Eu tocava clarinete. Tocava clarinete, né? Tocava clarinete. E aí, depois? Saxofone. Quantos anos? 25 anos. 25 anos somente, só. 40 aí. Qual a música assim que o pessoal, quando você dá, que o pessoal pede mais? Tem uma música que ele pedia sempre, né? Além de que sabe aqui, que foi a pedida aqui dos estudos, que o nosso eterno e saudoso memória gostava, que era o nosso querido e inesquecível Dr. Lemos Dias, né? Do grupo MM Rego, que era Perfume de Gardenia. Você vai preparar isso também? É homenagem a ele, né? Fica à vontade. Que sais. Aí, nosso querido Albino do sax para você ao vivo aqui na 960. Mais uma aí para você que está na escuta ao vivo aqui no Encontro de Saudade. Perfume de Gardênia. Thank you. Aí, portanto, o nosso Albino do Sax para você ao vivo, com participação do Triângulo de Sejão, aí do Aldeota, né? E nosso Vidal do Zabumba aí, musical aí do sax, ao vivo no Encontro de Saudade, recordando com a... Mandar um abraço aqui especial também. Bom dia, quem está ouvindo o nosso programa é o Nilo Marcos, da cidade de Saboeiro. Bom dia, meu amigo Nilo, um abraço para você. O Netinho lá de Capitão Mó, Pedra Branca, na audiência também, no Encontro de Saudade. Cumprimentar a dona Ilma Carvalho, bom dia. Haroldo do Denox e dona Fátima aí na Cidade Nova. Abraço aí também para o Roque Chaveiro, na Vila Jataí. Um ótimo domingo para você, Roque. Obrigado pela preferência musical aí, com o nosso Melhor da Saudade. Agora são 6:22, aqui no nosso Melhor da Saudade. Cumprimentar também a Tudo 12 e dona Jucielma, aí no município de Arqueiroz, ouvindo o nosso programa no sítio Intans, né? Abraço também para o Reginaldo e a Luísa lá em São Gonçalo, Catarina. Muito obrigado pela preferência musical aí no Melhor da Saudade, na 960. Manda um abraço também para a Cileide, o seu Tônio aí no ProUB, ouvindo o Melhor da Saudade, Cileide da Gruta, né? Abraço para o nosso amigo de Assis também, aí do restaurante Pizzaria Gruta, obrigado pela preferência. Osilildo Pontes, de Pontes Veículos, aí sempre ouvindo o nosso programa, todas as manhãs de domingo, está com a gente. Bom dia, Flaviano, olha, ouvindo o show do Luiz Albino ao vivo aí, com o seu sax, está com a gente, é o Evanildo Santos, do Aconchego do Lar, ouvindo e parabenizando a equipe aqui de... ao vivo, né? Ao vivo aqui a equipe do Luiz Albino. Um abraço aí pro nosso amigo Evanildo Santos, ouvindo o Melhor da Saudade. Sueli, em Planalto Arqueiroz, bom dia, Sueli, obrigado pela preferência. Raimunda Guedes, também na audiência do nosso Melhor da Saudade. Luiz Albino com mais uma interpretação ao som do sax. 6:24. Thank you. seu Luiz Albino, tocou aí uma das músicas, uma das interpretações foi de Perfume de Gardênia, em saudosa memória, doutor Lemos Dias, em homenagem, né? E aqui quero mandar um abraço para Mailda da Lagoa de Pedra, gostaria de parabenizar a Eliane e Nautilândia, receber os parabéns de Ingrid, Mauro, Maurílio, Ebert, Saras, Tonzinho e Matheus, bom dia! Alô Flaviano, alô pro pessoal aí, para Hildo Celo, é isso? E Renato, bom dia. Um abraço aí pro pessoal do Lojão do Caruaru, bom dia. Em nome da Currinha, maravilhoso programa, Flaviano, Seremátos e Cachoeira do Fogo Independência. Alô Ciel, bom dia. Bom dia Ciel, um abraço para você. O nosso melhor é saudade. Obrigado Carlos também, Carlos aí. Carlos está sempre ouvindo o nosso melhor da saudade. Obrigado pela preferência aí do Carlos também, o nosso melhor da saudade. Aí, para você no Encontro de Saudade ao vivo, com Luiz Albino e seu sax, mais uma interpretação aí. Fica à vontade, Albino, para você aí fazer mais uma linda apresentação aí, mais uma linda interpretação. Aliás, bom dia. Coisa boa, bom demais, Luiz Albino. Sempre uma alegria, né? Tê-lo aqui na nossa programação dominical, trazendo as suas lindas interpretações. Às 6:31, a gente vai interpretar mais uma. Pode ser? Não cansou ainda não, né? O doutor Marino, Mariano, né? Doutor Mariano Freitas, escritor, lançou recentemente aí um livro, 50 Mil Mulheres, né? Aqui em Itauá, foi lá na Praça Peca, um abraço para ele, tá ouvindo aí sempre a programação da Rádio Cultura, não cansaram ainda não, então vai mais uma aí, o nosso aí, rei das cartelas aí, ele tá do ponto aí. Vai lá. Thank you. Isso mesmo, ao vivo para você, na Cultura dos Irmãos Luiz Albino. Muito obrigado pela participação aí, porque a gente vai trazer mais uma sequência aí. Luiz Albino, fica à vontade para agradecer o pessoal que está ouvindo. Aliás, eu aproveito aqui para agradecer todo mundo. Bom dia, Flaviano. Luiz, toca demais. Eita, alô pro Luiz Albino aí. É, falou de Grataús, quem é que tá aqui? Carlesse, é isso? Carlesse. Toca griola, é isso? Griola? Eu entendi aqui. É pro Luiz Albino tocar griola, mas não sei. Eu acho que crioula, né? Botaram foi crioula, é isso? É. Colocaram o nome errado. Flaviano, Carmelita Noronha, Carmelita Noronha, o Cosmo, ouvindo o Encontro de Saudade. Bom dia. Também com a gente, Dete Marques. Bom dia. Alô para Ivan, Socorro, Helena de Luz, o Netinho CSA. Alô para as Popozudas, abraço aqui para Ronilda, ouvindo a gente, Nativa também. Bom dia, Flaviano, abraço para Ivan e a Mariana, todos da cultura aí. Minha querida Toinha Mendes, lá de Santa Luzia, Independência. Luiz, sempre uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado pela visita cordial, certo? Mais uma aí para a gente fechar essa nossa sequência. Mas antes aqui, fale aqui antes de você tocar a última, para a gente fazer o registro. Fica aqui para agradecer o pessoal que está te ouvindo aqui pela cultura, né? Pelo nosso encontro de saudade. Não são todas as... O intérprete Vidal, mestre Vidal. Mestre Vidal, bom dia, querido. Tudo bom? Você que faz parte aí da equipe do Albino aí, né, rapaz? Ex-prefeito nosso da região. Assim, sempre que Albino liga, né, Vidal, tá amanhã com a agenda amanhã da Cunha Carvalho, lá na Rádio Cultura. Tá bom, que horas, 6 horas, então a gente vai. Encontro de saudade lá, hein? A dificuldade do Vidal é, se não estiver viajando, não tá, a gente toda hora, a gente está aqui nas emissoras, né, mas, ó, só lembrar você que esse ano nós já tivemos aqui, já, hein, maluco? Esse ano, né? Já. Início do ano, mas, né? Foi em março. Março, mês de março, nós estivemos aqui, viu? Estão incumbindo a gente aqui, Albino, para fazer uma agenda uma vez por mês aqui na emissora. Vamos organizar. Vamos organizar. Né? Enquanto eu desar saudade. Flaviano, eu gostaria de aproveitar aqui a carona da saudade e mandar um abraço para o nosso delegado lá em Fortaleza, Carlos Gomes. Gente, é um delegado. E outra coisa, ele é cadeira cativa aqui da Programação. Pois é, com certeza também. Ele está nos ouvindo. Delegado, um abraço bem grande. Inclusive, a gente vai trazer uma música dele, o maestro. Acho que tem uma música aí dele, maestro, que pode, do Carlos Gomes, para o horário. Não sei se tem como. Daqui a pouco a gente toca ele aí, para ele, homenagem também. Agradecer o convite, né? Hoje a gente trazido pela Corrinha Carvalho, né? Na loja Carvalho, né? E agradecer Carvalho Tecido, né? E agradecer a você, a Motinha, o homem dos retratos, né? O retratista, o grande retratista, o Robin. A nossa produtora Flaviana Xavier, que daqui a pouco estará recebendo aí. Ah, baixa. Os registros. Aproveitar e mandar um cheiro para ela no esquerdo, viu? Pois, o Santos, né? Abraçando aqui a Corrinha Carvalho, abraçando a nossa produtora Flaviana Xavier, que é a produtora aqui das redes sociais. E daqui a pouco, inclusive, vai estar aí para o mundo todo também. Já postaram lá? Daqui a pouco ela bota aí o fuxico dela no meio do mundo aí, né? No Rapaz, tal do, oficial tal da rádio, net, né? O Motinha foi o retratista aí. Pois é, agradecer, macho, a presença do Serjão. Sempre que a gente está convocando, né? Então convoca o Serjão, né? E o Albino é suspeito, né? O Albino é o patrão, é o homem. Vez por outra ele vem tomar um café de manhã aqui no domingo com a gente. O Albino é o dono da lancha, né? Valeu, Corrinha, agradecendo aí, né? Eu fiz sempre que precisar, viu? A gente agradece sempre, assim, a disponibilidade, obviamente que não é sempre, mas o Albino contactou e a gente no dia a dia, na correria do trabalho, e aí deu certo, viu, o horário... E fazendo ao vivo, descontraindo um pouco mais, tá certo? E o público gosta disso também. Evidentemente, a Célia, o Chico, na Chico TT, a Célia lá no Chico TT, abraçando o Luiz Albino. Abraço, Flaviano, bons dias. Célia na Chico TT, mande Luiz Albino um alô aí para ele. Meu pai, João Marcilon, bom dia. Terezinha Araújo também ouvindo a gente. Que maravilha, o pessoal está mandando áudio, mas a gente não coloca áudio no horário, no ar. Mais uma vez, obrigado, viu, Vidal? Nós é que agradecemos, né? Nós que contribuímos, né, com essa boa música, porque nada melhor a essa hora do que um cafezinho bem quentinho com uma boa música. Exatamente. E uma boa companhia. A gente agradece, em nome do café que foi nos oferecido, né? Das companhias de vocês, obrigado, Corrinha. Uhum. Daqui a pouco a gente emenda no outro café aqui, tá certo? Agradecer já a todos. Trouxe o pão aí acompanhado aí. Pois é, inclusive aos ouvintes, né? E principalmente aos ouvintes deste programa, né? Que gosta da boa música. Então, um abraço para todos os ouvintes deste programa Encontro da Saudade. Aproveitar e cumprimentar meu amigo Didi, rapaz, da panificadora Santa Rita, a equipe da Santa Rita, né? Gente boa, bom dia para eles, né? Ouvindo lá, estão ouvindo lá. Corrida estava dando beijo, disse que gosta daquele pãozinho salvado, né? O Eudes do Meirelles, fechando aqui, valeu Eudes, fechando mais uma aí com o Albino e seus sax. Bom dia. Isso, Luiz Albino, estão pedindo aqui aí para fechar aí com chave de ouro aqui a sua interpretação e participação no Encontro de Saudade, a última inspiração. A última inspiração aí, ó. Ei, coisa linda, isso daí, ó. Última inspiração com Luiz Albino agora. Ao vivo para você no Encontro de Saudade. Para você, você conferiu ao vivo aqui Luiz Albino, agradecendo Luiz Albino do Sax, agradecendo o Triângulo aqui, o Sérgio da Aldeota e o nosso querido Vidal aí do Zabum, Vidal que é uma cultura viva também nossa aqui, na nossa cidade Itauá e da região dos Iamuns, grande profissional e gente boa de primeira qualidade. O Encontro de Saudade vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, a gente volta domingo que vem a partir das 5 da manhã. A seguir tem domingo com Roberto Carlos. Eu estarei de volta enquanto com sua companhia. Forte abraço e até já, se Deus quiser. A falta que nos faz que lembranças infundas. Cultura. Rádio Cultura dos Inhamuns. AM 960 e FM 105,5. Falando dos seus estúdios localizados na Avenida Moacir Pereira Gondim, 333. Planalto dos Colibris, em Tauá, no Ceará. Diretor-presidente, Dr. José Rego Filho. Superintendente, Dr. Júlio César Rego. Rádio Cultura dos Inhamuns, a voz da região. Vem aí mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. Domingo com Roberto Carlos. Rádio Cultura. Cultura é a número um da região. 960M. Cultura. 960. 960. 960. Cultura. Final de Correio Cultura, a seguir a Hora do Brega com Flaviano Oliveira. Todos um excelente final de semana. Rádio Cultura 960M, de Itaubá, para você sintonizar. Hora certa em nome de HMNO Variedades. Em Itaubá, 14 horas. Rádio Cultura. Rádio Cultura dos Inhamuns, AM 960 e FM 105,5. Falando dos seus estúdios localizados na Avenida Moacir Pereira Gondim, 333, Planalto dos Colibris, em Tauá, no Ceará. Diretor-presidente, Dr. José Rego Filho. Superintendente, Dr. Júlio César Rego. Rádio Cultura dos Inhamuns, a voz da região. Farmácia é assim. Você entrega a receita, recebe tudo que o médico receitou e pronto. Sem essa de não ter isso ou aquilo. Se você quer este atendimento, não perca tempo e vá agora mesmo à Farmácia Moderna. São mais de 60 anos servindo nossa região. Na Moderna, você encontra tudo em remédios, perfumarias, farmacêutico de plantão e atendimento muito especial. Farmácia é assim. Você entrega a receita e pronto. Farmácia Moderna. Rua Dom Dom Feitosa, número 23, no centro de Itauá. Telefones 3437-1316. 999-63-4143. 999-63-1505. Orgulho do passado e sempre pronta para o futuro. Direção Doutora Elizabeth Vércia Rego. Farmácia Moderna. Há mais de 60 anos. Informa a nossa próxima atração. A Hora do Brega. Prepare o seu copo e a sua cerveja. A partir de agora, a Hora do Brega. Aumente o volume e chora, corno. É só beber e chorar. Olha aí, rapaz, tô te achando. Para a paixão e o despeito. Do Brega. Cheguei, boa tarde Itauá, boa tarde região dos Inhamuns, aquele abraço, estamos chegando a partir de agora com o som mais apaixonado do rádio. Aqui, nessa mesa de bar, você... Prepare o seu copo e a sua cerveja. A partir de agora, a Hora do Brega. Aumente o volume e chora, corno. É só beber e chorar. Olha aí, rapaz, tô te achando. Para a paixão. Às 14 horas e 4 minutos na cidade de Itauá, estamos começando o show do Brega pela Cultura dos Inhamuns 960M. Com Flaviano Oliveira na comunicação, seu locutor bregueiro, painel técnico é dele. Bigodinho de ouro,